sangue, dos carinhos daquela mulher. Mas nem mesmo sei seu nome. Mas vou encontrá-la onde estiver. Foi numa festa onde a conheci. Seu perfume. Sei que algum